Está entrando no ar o programa 15 Minutos, com uma mensagem de reflexão para os nossos dias. Olá, ouvintes da Rádio M2020, aqui é o irmão Luciano, de Balneário Piçarras, e eu vou estar compartilhando uma mensagem com vocês. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero agradecer a todos vocês que têm acessado a rádio e têm nos ajudado a divulgar esse trabalho, né? Tem compartilhado aí nas redes sociais, tem mandado um e-mail para o seu amigo, para sua amiga, e assim as pessoas estão tendo acesso às informações, às programações e aos louvores que nós temos transmitido aqui da Rádio M2020. Gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu venho pensando por esses dias. Eu quero abrir essa mensagem lendo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Então, irmãos, essa semana eu me vi mais uma vez, né, meditando sobre a capacidade de destruição que tem um falso ensinamento, uma falsa doutrina, ou seja, sendo mais direto, né, quão pernicioso é este outro evangelho com o qual a nossa geração tem sido bombardeada por esses sistemas religiosos, né? O que acontece é que, por usarem o nome de Jesus para autenticar esses ensinamentos, muitas pessoas, certamente a grande maioria que tem lotado os templos religiosos, são pessoas que, como disse Paulo, né, na carta aos Tessalonicenses, estão rejeitando o amor da verdade e, por conta disso, estão presos, né, à operação do erro, que sabemos, já é a própria justiça de Deus sobre estes, né? Então, irmãos, é muito triste a condição dessas pessoas. Eu acredito que se trata da cegueira mais profunda que o ser humano pode se encontrar, porque a pessoa está abraçando um engano. Ela está depositando cegamente toda a sua confiança em alguém que está a lhe dizer que fala em nome de Deus, que possui tal autoridade para isso, e que rejeitar, essa é a questão, e que rejeitar o seu ensinamento seria estar em rebeldia. E aí, como os irmãos já sabem, eles empregam a velha teologia do medo, né? Dizendo que o pecado de rebeldia é como feitiçaria, e os feiticeiros não são salvos, né? Não herdarão o reino. Então, o resultado é que essas pessoas acabam se conformando e vivendo aprisionadas a uma dezena de mentiras como essas. O resultado é que essas pessoas acabam se conformando e vivendo aprisionadas a uma dezena de mentiras que estas, sim, as impedirão de receberem a luz da verdade para serem libertos, né, por ela. É o caso típico que o próprio Jesus mencionou, né, em Mateus, no capítulo 6, dizendo: se a luz que há em ti são trevas, quão densas são essas trevas, né? Ele está dizendo que se você abraça uma mentira como se ela fosse verdade, quão miserável você é. Porque essa mentira vai te levar a cada dia mais longe da verdade, para mais longe dos ensinamentos de Cristo. Irmãos, é isso que vejo sendo disseminado em nossa geração por líderes religiosos, né, que sustentam um sistema que denominaram de igreja, mas que reflete mais os seus interesses próprios do que os interesses de Deus. E o que me deixa mais aterrorizado é o fato de que a própria palavra de Deus nos exorta sobre a chegada deste tempo, onde se levantariam falsos mestres, falsos profetas, com todo tipo de ensinamento fraudulento, e que a Bíblia chama de ensinamento de demônios. E essas pessoas, esses líderes, seriam reverenciados por muitos. E sabe por quê? Talvez você se pergunte como alguém ensinando uma mentira poderia alcançar algum destaque ou ser popularmente aceito. A resposta é bem simples. E está na Bíblia também. Deixa eu ver aqui. Está em... Deixa só um momentinho. Está em 2 Timóteo, no capítulo 4, né, no versículo 3, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. E o 5, então, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre bem o teu serviço. Então, irmão, Paulo teve a revelação e viu o que em Mateus, né, no capítulo 7, Jesus chama de lobos devoradores, que estariam a se servir do rebanho. E por que tantos estão sendo iludidos, né? Por que será? Como pode tantas pessoas serem iludidas dessa forma? Eu acredito que há somente duas razões, irmãos. Primeiro, porque vivem segundo a aparência. Eles olham para um falso profeta e enxergam uma ovelha. Não conseguem discernir, como Jesus disse, que por dentro são lobos. E segundo, como lemos há pouco, são pessoas que estão procurando mestres para dizer exatamente o que querem ouvir. Ou seja, eles querem saciar a sua cobiça, suas vaidades, todo tipo de desejo material e carnal que você possa imaginar. Então, por isso no início dessa mensagem eu li João, capítulo 1, que fala do verbo. O verbo que se fez carne, a palavra de Deus viva que habitou entre nós. Eu fiz questão de ler esse texto porque a nossa geração tem procurado conjugar um outro verbo. O verbo ter. A razão da crescente apostasia em nossos dias está diretamente ligada a todos esses ensinamentos mentirosos que temos ouvido da boca de homens, né, que estão sendo reverenciados como se fossem deuses. Em muitos casos são pessoas que estão sendo idolatradas realmente, como se fossem deuses. Existem casos de pessoas que frequentam um determinado local onde eles chegam a tatuar a imagem do seu líder no próprio corpo, para vocês imaginarem aí quão decadente está, né, essa doutrina que está sendo transmitida por essas lideranças. O que acontece é que a receita, né, vamos dizer assim, a receita dos ensinamentos dessa nossa geração traz uma porção do que é santo, né, unido a uma porção do que é profano. E o resultado disso é uma cultura que hoje nós podemos denominar como a cultura gospel, né? A palavra gospel, que significa evangelho, mas não, né, o evangelho de Cristo, e sim um outro evangelho que estão cuspindo de cima de seus palcos, né, chamados de altares, enquanto as massas, né, as pessoas ali freneticamente parece que continuam a pedir por chuva de bênçãos, né? É o verbo ter que domina sobre eles, e não mais o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Estes dias eu estava ouvindo um irmão compartilhando uma mensagem. E ele dizia que abandonamos o evangelismo bíblico para abraçar o marketing religioso. Ou seja, quando as pessoas acreditam que pôr um adesivo no carro, vestir uma camiseta ou levantar uma faixa que contenha o nome Jesus, isso será capaz de comunicar ao mundo a pessoa de Cristo, enquanto que, né, por outro lado, o próprio testemunho de vida desses marqueteiros religiosos demonstra que não foram ligados à videira, nós aprendemos que, né, a Bíblia nos ensina que todo aquele que foi enxertado em outro, ou seja, em Cristo, deve produzir os frutos do outro. não mais os seus próprios frutos. Quando somos ligados a Cristo, a raiz da nossa velha natureza é cortada, como a Bíblia diz, e passamos a receber a vida de Cristo. Então esta é a evidência de quem está nele e quem não está. Os que estão em Cristo, irmãos, vão manifestar as suas obras, vão transmitir os seus ensinos, né, e Deus será glorificado. Aí quando você vê alguém dizer estar em Cristo, ensinar coisas que ele não ensinou, buscar juntar tesouros dessa terra, prosperidade mundana, fazendo para receber glória de homens, mentindo para ser aceito, ah, irmãos, tal pessoa não está em Cristo. Ainda que Jesus, né, esteja presente em suas bocas, ainda que chamem, né, a sua obra de Deus, esta pessoa está cega. Ela é, como Jesus disse, um condutor cego guiando outros cegos. E nós, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Tempo de clamarmos, né, com todas as nossas forças para que Deus nos revele o nosso próprio coração. Tempo de pararmos, né, de comparar o nosso cristianismo com o cristianismo daqueles que estão à nossa volta, e sim com o cristianismo do próprio Cristo. Nós temos que comparar o nosso cristianismo com o próprio Cristo. Coisa triste, irmãos, realmente, é você se deixar levar por tudo o que eu estou falando sem ao menos investigar se há alguma verdade nessas minhas palavras, né? A Bíblia diz o quê? A Bíblia fala, maldito, né, o homem que confia no homem. Por essa razão, Deus nos deixou a sua palavra, nos enviou o seu Espírito Santo para nos guiar no caminho da verdade, para a verdadeira vida. Se nós realmente, irmãos, buscarmos, vamos encontrá-lo. Mas temos que fazê-lo, né, como a Bíblia diz, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Eu sei, irmãos, que tem muitos irmãos, né, que ficam chateados quando eu falo, né, do sistema religioso, porque ainda estão inseridos, né, neste contexto. E apesar de eu saber que há muitas pessoas sinceras ali, eu tenho descansado em Deus, porque eu sei que é Ele quem edifica a sua igreja. Sabe, irmãos, por melhor que seja a nossa intenção, por mais nobre que aparente ser a causa, se não for a vontade de Deus, vai ser inútil. Preste atenção nisso, irmãos. Não basta saber o que é o certo, precisamos fazer da maneira certa. Eu lembro da história de Davi. Ele sabia o que era o certo, ele estava fazendo a coisa certa quando resgatou, né, a Arca da Aliança e a levava para o seu devido lugar, mas ele fez da maneira errada e houve consequências trágicas. Um homem morreu por causa disso. E é o que eu estou tentando dizer a vocês, né? Nessa geração, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão fazendo a coisa certa da maneira errada. Gostaria mesmo, irmãos, que vocês realmente meditassem muito sobre isso, né? Sobre esta mensagem. É uma curta mensagem, mas que realmente traz algo para a gente estar avaliando, né, e medindo muito bem cada palavra, trazendo para a nossa vida, para que o próprio Espírito Santo possa trabalhar em nós, irmãos. Então, quero encerrar isso, essa conversa de agora, né, essa mensagem, lendo alguns textos, né. O primeiro deles vai ser 2 João, né, no versículo 9, que diz o seguinte. Então, 2 João, no versículo 9, diz assim, ó, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Vamos ler também, um pouco, voltando um pouco aqui, 1 João, no capítulo 1, no versículo 5 ao 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E também 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, irmãos, nós que conhecemos a Cristo, que chegamos, né, a ter olhos para vê-lo, para ouvidos para ouvi-lo, fomos lavados, né, no sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, nós já não podemos mais, irmãos, voltar, né, às mesmas práticas, né? A evidência de que realmente nós estamos em Cristo é que nós não andamos mais no mesmo rumo que o mundo anda. Os nossos padrões já não são mais os padrões do mundo. A nossa alegria já não provém das coisas da terra. Nossa alegria está em Deus. A nossa força está em Deus. Os nossos tesouros devem ser guardados com Deus. Então, irmãos, fique atento, né, a esse outro evangelho que andam pregando por aí, aonde fazem com que as pessoas amem essa terra, amem a velha vida, né, amem a velha natureza, e tudo isso regado com muita distorção bíblica, muito engano, né, muita falsa doutrina, é um outro evangelho. Então, irmãos, vamos ficar atentos a isso. Me lembrei de um outro texto, que é 1 Pedro, deixa eu pegar aqui rapidinho, 1 Pedro 4, irmãos, no versículo 11, diz assim: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. É isso, irmãos. Se você gostaria de conversar comigo, né, a respeito do que foi dito aqui nesta mensagem, fica à vontade para me enviar um e-mail, né? Você pode escrever para luciano@missões2020.org, ok? Vai ser muito bom receber o seu e-mail, ainda que seja alguma crítica, né? Nós estamos abertos a ouvir a tua voz, né? Ouvir o teu manifestar. Continue acompanhando a nossa programação, nos ajude a divulgar esse trabalho, irmãos, e que o Senhor nos guarde, né, de ouvir outras vozes que não seja a dele. Amém? Deus abençoe você e toda a sua casa.